se vai, deixa a marca da paixão. Feito seio de uma loba, feito uivo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração. É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão. Chora, coração. Chora, coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. É um jeito de querer. É pecado sem perdão, é espinho que só dói quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra sob o corte do facão. É o mar que sai dos olhos pra banhar a solidão. Chora, coração. Chora, coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora.